Boa noite, 05, contato do radar, tudo manter o nível 370, saída pública. Até o 370, autorizado, boa noite, 05. Objeto 5899, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador autorizado. Passar o 090, boa noite, 6562, para a postura de acionamento. 612 é livre, chame táxi. Boa noite, 05, chama agora o centro Recife, frequência 126.85. Boa noite. 2.085, boa. 1899. Exato, sinal LS agora com a torre 1895. 1899. Ah, ok. Já falou a Mari, ok. Continua na bom, 4000 pés, 3289. Ah, ok, então me desculpe. Me enganei. Bom para 4000 e o ajuste 1020. Bom, 4000, 3289. Autorizado, pouso 5899. Dois, mantenha ponto de espera. Mantém, após o tráfego na curta ali, mantém. Identifique, chegada Mari, desça e mantenha o nível de voo 050, TAM 3170. Autorizado 050, poderia voar direto de Estácio? Não, negativo, mantenha Estácio número 4 na aproximação. Bem, 3170. Estabilizou Gono 896. 896, autorizado final LS, turno 8612. 86, Gono 896. B-5899 aos 13, prossegue à direita, Alfa Juliette, portão no zero. Direita, Alfa Juliette, no zero, obrigado, senhor. Bom trabalho. Boa noite. 5-2, tem pista livre, vento de 190 graus, com 14 nós, decolagem autorizada. Autorizado, decolagem do TAM 3-1-2. Boa noite, 9-6. Boa noite. 296, continua a aproximação, aguardando pista livre. Guarda 896. Pouso autorizado, 170 graus, 149. Pouso, boa noite, 9 e meia. 3152 aos 14, 1208, morro. 308, 3152, boa noite. Salvador, voo 9794. Tá 3152. 3152, contato radar, mantendo o nível 330, mantém a saída pouca. 330 na pouca, tá 3152. Tá 3891. Consiga. Pode cancelar restrições em pelo? A livre restrição desça para 2000 pés, 1019 ajuste, autorizado LS, reporte localizador. 3891. Chegando, prossegue para 2000 pés, sem restrições, para livre LS, reporte estabilizado. 3891. Menos solo Zulu 6, direita Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, com nós, 9. Zulu 7 no 4, cópia. Tá, escuta, prossiga. Autorizado Aracaju, nível 230. Decola da pista 10, curva esquerda, Puc Aracaju. 120, decimal 8. Aciona 5037. E atualizado 230 para Aracaju, subida Puca, transição Aracaju. O controle 208 e o transponder 5037. Tá correto, nível 230, chama pronto, puxa acionar. Câmara aí. 3170, pause 060 para 50. 3170, desça para 3000 pés e 19 ajuste, reporte localizador. 3170. 3.019, a informação em 170. Chame o centro Recife, frequência 126.85. Bom dia. 2.085, bom dia, 3. Torre 1 no 895 com o pouso, autorização da área. 895. Autorizado até 2000 pés, 3170. Estimativa, autorizado final LS, reporte localizador estabilizado. Vente, 3170. Autorizado pouso pistola 0, vento 200 graus, 159, estando 38000. Autorizado pouso pistola 0, estando 38000. Salvador, o voo 97 no 4, na posição 2, pushback acionamento. Posição 2, observando companhia estacionando, está autorizado, chame táxi. Chama de táxi. visual com o final da 190, tá 3170. Torre, 1895, 3170. 3195, obrigado, 3170. No solo 25, direita, Alfa, Juliette, remota 1-2. Alfa, Juliette, plana 2, 3-2-9-1. Salvador, está 3170, passando em de Sierra, configurado. 3170, pouso autorizado, pista 10, 200 graus, 149. Autorizado, está 3170. Barzac, gol, 1-7-4, com 165 no bordo, pelo menos 2 horas e 20 minutos, alterando o recurso. SIC 1220, 165, chame no ponto de espera pronto, ajuste no 09. Tomarei no ponto de espera pronto, gol, 1-7-4. A Lima tem pista 10, volume 7, volume 4. A Lima tem na onda 0, volume 7. Volume 70, no solo aos 29, libera a direita. Alfa e Juliette. Remoto no 3. Alfa Juliette, remoto no 3, 3170. 104, tem decolagem autorizada, 1.70 graus, 1.4 nós. Autorizada, decolagem da 1.0, voo 1.70. Controle Salvador, boa noite, voo no 7-4, decolou na 3-4. Boa noite, voo no 7-4, contato radar na decolagem, sub mantém o nível 230, saída PUC. 230 na saída PUC, voo no 7, ou no mar. Controle Salvador, objeto 6746, abraço. Identifique, mantém o perfil da chegada à mar e desça para o nível de voo 050, 6746. Seu perfil, 0 para o 0.